Senhor e Mestre. Inigualável, Senhor das Estrelas, Senhor dos Espíritos. Iniciou sua jornada na Terra num berço de palha, improvisado por seu pai. Fez-se frágil num corpo de criança, como todos os seus irmãos na Terra. Demonstrando o valor do amor, confiou-se à guarda de uma mulher, sua mãe. Em seu seio se aninhou, alimentou-se e recebeu carinho. Sábio dentre todos os sábios, obedecendo ao costume de Israel, aprendeu de seu pai o ofício da carpintaria, moldando a madeira com suas mãos abençoadas. Conhecedor da lei que ele próprio viera ensinar, submeteu-se à frequência à sinagoga local, como todos os meninos de sua idade. Mais de uma vez apresentou questões de alta filosofia e ciência, numa demonstração do quanto sabia, bem como desejando assinalar de forma clara que muito mais saber havia para ser aprendido, não sendo os homens os detentores de toda a sabedoria. Mestre o foi sempre, portador de entendimento pedagógico como ninguém mais, conhecedor da alma das suas ovelhas, lançou sementes aqui e acolá de forma sutil, muito antes de iniciar o seu messianato. Quando o tempo se fez, deixou a casa simples de Nazaré onde crescera, olhou os campos e as colinas e buscou as estradas do mundo. A partir de então, condutor de um imenso rebanho de espíritos, não teria uma pedra para repousar a cabeça. Onde passou, fez amigos, lecionando que o homem foi feito para viver em sociedade e viver bem com todos. Granjeou amigos entre os pobres, os ricos, os doentes e os que esbanjavam saúde, moços e velhos. Não deixou de buscar ovelhas desgarradas em terras estranhas, distribuindo suas bênçãos em nome do amor que representava. Curou cegos, afirmando que é preciso ter olhos de ver. Libertou ouvidos do silêncio, conclamando que era preciso ter ouvidos de ouvir. Cada gesto, um ensino, nada desperdiçado. Devolveu movimentos a paralisados, lucidez a perturbados. E o convite era de, dali em diante, o agraciado fazer o melhor para conquistar felicidade. Não se entristeceu por viver entre os homens. A nota melancólica que cantou foi somente pela dureza dos corações, pois prescrevia que a cada um seria dado segundo suas obras, antevendo as dores dos que semeavam espinhos em suas jornadas. Iniciou sua missão abençoando com sua presença a união de dois seres na constituição de uma nova família. Como convidado, nos banquetes do mundo, serviu-se das oportunidades para distribuir a sua luz a todos os convivas. Entregou-se no momento oportuno ao martírio, como um cordeiro ao sacrifício. Da mesma forma que o berço, foi-lhe improvisado o túmulo para o depósito do corpo por um amigo conquistado para o seu reino. Apresentando-se glorioso aos discípulos, após a morte, num atestado da imortalidade, despediu-se num dia de luz, na mesma Galiléia onde entoara o mais belo canto que a humanidade jamais ouvira. E nos aguarda no seu reino de bênçãos, amando-nos ainda e sempre. Jesus, Mestre e Senhor, caminho, verdade e vida. Sigamo-lo.